Temos solo 21 decimal 9, Spartax. 970. Esperão 9970, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 9970. É 211, cópia. Prossigo. Para táxi, 3171. É 211, aguardo para copiar um minuto. 3171, confirme seu B, autonomia alternativa. 153, 4 horas e 10, confirme. 153, 4 e 10, confirme. Afirmo. Táxi via pátio, Índia, ajuste no 017, ponto espera, torre 118, decimal 95. Pátio. Bom dia, ponto espera, 1895, tá 3, 1 no ponto chão, obrigado. 20, 3000, 1097. Salvador, quando eu quiser, tô pronto, 6219. O 6211 está autorizado, Galeão, 360. Via Pêsulo 10, SMAP, após conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, após bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5530. 9085, tem condição de voadura? Afirmo, tem condição. Foi direto do 1, autorizado ILS, XAP, estando a 0, reposta estabilizado. Vai reportar estabilizado, voando do 1, rombo 9085. Após o TAM, prossiga portão 9, o 607. Portão 9, 71, bom dia, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 030 graus com 2 nós. Bom dia, decola da 10, tá 3. Absa 6570, desce para 2000 pés, ajuste a 0017, iniciando redução para 1809. 7219097, reduzindo 80. Duna 53, ação de identificação, chegada a Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 017. autorizado. A 3153 copiou a mensagem. Complete a aproximação, aguarda autorização para o posto. Guarda a autorização. Gol 9085, checando o trem, autorizado o pouso na 10, o vento 030 graus com 2 nós, e o altímetro no 017. Lembre o pouso, pistão na 0, gol 9085. Já 3171, decolou 09, controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. Estou confirmando 208. Afirmo, 208. Bom dia, bom trabalho a todos aí, 3171. Controle Salvador, bom dia, tá 31-71, decolou da EL, curva direita. Tá 3171, no contato radar, bom nível de voo 360, perfil da saída da EL. Da EL, 3171. Entrada de coordenação, voa Leda, ou da EL. Tá 3171, autorizado, direto Leda. Vai voar Leda, 3171. Zero no solo, aos 1-1, ao livrar à direita, chama o solo 2-1, desse ao livrar à direita, 1-2-1-9, gol 9085. Oi, Salvador, bom dia, aqui também é 570, estabilizado. Checar com 570, altímetro 1-0-1-7, ponto de aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, vem aqui que você quiser. 4 mil pés, ajuste no 017. Inicialmente, número 3. Alfa, repórter da Juliette. 5808 autorizado no portão 5, reportar. Salve Salvador, bom dia, azul 4069. 4069, bom dia, informação Índia, aguardo a ordenação e cópia. Índia, vai dar no posto 4069. Salve Salvador, LZ 5808. Autorizado no 5, reportar. Autorizado, busca e mandado 5808. Cargo 6570 no solo Salvador, usando 4, direita, chama o solo no 1, decimal 9. 219. O 9085, muita atenção. O 3171, chame Recife, 3325, alterno 251. 325258, obrigado, bom dia. Sacago 6570, autorizar táxi via Alfa Quilo para parte 3, posição 10. Alfa Quilo, parte 3, posição 10, 6570. Web 5808, confirme dados do táxi. Pronto para o táxi com 103, 45, alterna com. Web 5808, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, no ponto de ferro, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Total 99110, essa identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050, confirme velocidade. Identificou para o 050, está mantendo 2809 indicado. Total 99110, reduza para 250. Reduza 2509, total 9998. Pode proceder a medida, tá 31153. Tá 31153, após pelo 2000 pés, 1097 no ajuste, livre LS, aporte estabilizado. Ok, sim. 2000, livre LS. Alguma possibilidade de a gente voar já direto do Duna, pode ser? Autorizado, direto do Duna, reporte estabilizado. Ok, sim, obrigado. Azul 4069, Transcopio. Transcopio. Azul 4069, autorizado para Campinas, linha de voo 360, via Amplo Zulu 16, decola da 10, com primeira curva direita. Seja da Euleda, após voo abrir, a gente intercepta a Zulu 16. Transponder 5525, controle 120, sinal 8. Autorizado. 360, via Anzulu no meio, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda 3525, transponder 120, sinal 8, controle, azul 4069, correto, é posição para puxa sonar. Para pronto, posicionamento 4069. Fala Salvador, bom nome dela. Confio para o sol? Tan 3859, controle. Tem condições de voar direto Duna? Voe direto Duna, mantenha 4000 pés. Total 9910, reduza a velocidade para 2100 nós, número 3 na aproximação. 2100 nós, total 9910. Uno 804, pronto, cópia. Uno 804, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulu 10, decola da 10 com primeira curva direita. Seja da Euleda, após bridge, a gente intercepta Pesulu 10. Transponder 5527, controle 120, sinal 8. Uno 804, procedimento correto, reporte para operacional. Estamos com 1323 a bordo, 1340, confim. Xané 6211, autorizado táxi via Índia Alfa, até ponto de espera, no ponto de espera, semi torre 118, decimal 95, ajuste no 017. Chamativo, então, pátio, Índia Alfa, lá no ponto de espera, 1895, 1017, bom dia. Feedback treinamento para o azul 4069, posição 8. Azul 4069, autorizado por estacionar, faz para táxi. Puxa, também autorizado por estacionar, faz para táxi 4069. Oito, cinco, oito, reautorizado 2000 pés, ajuste na 017, o livre LS, reporte estabilizado. 2.3859, reporte estabilizado. Interno, bom, bem baixo. Tá 3153, altímetro no 097, tráfego avistado, trem checado, livre pouso, pistão no 0, vento 020 graus com 04 nós. TRS 3153. 7, total 9910. Total 9910, negativo, 3.000 pés. 3.000 pés, total 9910. Tal 9910 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 060. Direita 060, total 9910. 1-1, já que visual com aeroporto de Zatã na final do 1-0, após o tráfego ali mantém cabeceira no 0. Pode ir, pode. Na final, ali mantém no 0, na minha vez, no 3859, estabilizado o localizador. Confio para controle. 3859, localizador. Então 3859, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, 3859. Tráfego Salvador, bom dia, boa noite. Estou de volta, comandante. 7-5, onde eu confere, aguardo coordenação em Copa Brasília. Então 3153 no solo 24, direita ao livrar, chama o solo em 121, décimo 9. Direita 219, boa. Para o táxi azul 40 a 9, com 4 horas e 40 da campanha, 106 no céu, Daniel Pedro. 69 via Pátio Índia, ajuste na 017, 18612.0. Pátio 1, até a Pátio 090, quando o campo é 2612.0. Salve Salvador, bom dia, 3153, virou. 2000 autorizado, aguardando o transferência total. Da Juliette. Alfa, bota antes da Juliette. 3859, está passando Índia Serra, Baixada de Travassa. Compreendido, Baixada de Travassa, enquanto na aproximação, guardando pista livre. 3859. Gente, 607, onde eu confere o segundo para a cópia. Ultra 3859, livre pouso, pista no 0, vento 010 graus com 03 nós. Livre pouso no 0, 3859. Ocean Aero 6211, decolar 227, chama o controle 120, décima 8. 208, bom dia. Bom dia, Ocean Aero 6211, cruzando 1600 na Dael. Oceaner 6211, contato radar, suba para nível de voo 360, perfil da saída da EL. 360, porém podemos voar direto da EL? Autorizado, direto da EL. Obrigado. Oi, LS, total 9910, poderia informar a distância do tráfego à nossa frente? Total 9910, tráfego que eu precede está a 8 milhas. Chame torre 1895. 1895, total. Salvador, bom dia, total 9910, estabilizado, final do X-ray. Afirmativo, total 9910, reporte de baixada travado, altímetro 0017. Reportarei baixada travado, total. Confirmando já baixada travada? Sim, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Alpha Zulu 17, decola da 10 com primeira curva direita, saída árvore após Elefa, onde intercepta para o Zulu 17. Transponder 554, correção 5544, controle 20.8. 28, direita 121.9. Direita 219, no 75, alinhamento correto, reporte para um paracuxa sonar. Solo Salvador, bom dia, TAM 3859. TAM 3859, autoridade de táxi pela Alfa, reporte Andrea Juliette. Alfa, Andrea Juliette, vai reportar. 90, total 9990. Estimativo 4069 da Azul, visual com 727 da total, no final do 110. Gente, reporte quando visual com tráfego. Gol no 607, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesulu 16, decola da 10 com primeira curva direita, seria da Eolenda após voa bridge, onde intercepta a Pesulu 16. Transponder 5540, controle 120 do sinal 8. Gol no 607, correto, é para o paracuxa sonar. TAM 35 no 7, pronto, cópia. TAM 35 no 7, autorizado para Brasília, nível de voo 380, via Pesulu 17, decola da 10 com primeira curva direita, saída Argo, transição Elefa, transponder 5542, controle 120, sinal 8. TAM 35 no 7, cruzamento correto, rapaz, mesmo para puxa sonar. Corre, corrigindo solo, Salvador, 3259. 3859, autorizado em ingresso na Juliette, para o portão 08. Juliette, 08, 3259.